Olá pessoal, está na hora do curso de japonês da NHK World Rádio Japão. Com vocês, o Wilson Muraki. E Rimuse Tozuka. Vamos continuar aprendendo japonês de um jeito divertido. Esta é a lição 40 e a expressão de hoje é... Atama ga zuki-zuki shimasu. Minha cabeça está latejando. A protagonista das nossas histórias é a Ana, uma estudante da Tailândia que está no Japão. A Ana pegou uma gripe e está de cama no seu quarto. A senhora que toma conta do dormitório está preocupada e vai ver como a Ana está. Agora vamos ouvir o diálogo da lição 40. A expressão de hoje é... Atama ga zuki-zuki shimasu. Minha cabeça está latejando. Okayu desu yo. Taichou wa dou? Atama ga zuki-zuki shimasu. Sou. Hoshii mono ga atta ra itte ne. Agora vamos estudar o diálogo. A senhora preparou uma comida de fácil digestão e a levou para o quarto da Ana. Okayu desu yo. Aqui, papa de arroz. Okayu. É papa de arroz, que é feita através do lento cozimento de arroz com muita água até que ele fique bem macio. Desu. Encerra uma sentença de modo polido. Yo. É uma partícula colocada ao fim de uma sentença quando se expressa uma nova informação. Comparado com okayu desu yo parece que nos ajuda a sentir o carinho da senhora do dormitório em relação a Ana. É mais comum que superiores digam desu yo para seus subordinados? Pode-se dizer que sim. Caso um subordinado diga isso para um superior, ele pode parecer um pouco assertivo. Agora vamos voltar para o diálogo. A senhora pergunta para Ana. Taichou wa dou? Como está a sua condição? Taichou é condição física. Wa é a partícula que indica o tópico. Dou é como. Essa palavra é usada quando se pergunta a quem escuta como está a sua condição ou situação. Essa é uma pergunta, portanto, ela precisa ser dita com uma entonação ascendente. De modo polido, a pergunta seria Taichou wa dou desu ka, não é? Sim. E a Ana responde. Atama ga zuki-zuki shimasu. Minha cabeça está latejando. Atama é cabeça. Na é uma partícula que indica sujeito. Zuki-zuki shimasu é latejar. Zuki-zuki é uma onomatopeia. Essa expressão pode ser usada quando se tem dor de cabeça latejante, ou seja, quando se tem a sensação de que a cabeça está pulsando. A combinação dessa expressão com shimasu fazer resulta em um verbo. Também se pode usar zuki-zuki shimasu para dor em outras partes do corpo? Sim. Ela pode ser usada para dor de dente em ferimentos ou lesões. Vamos praticar a expressão de hoje. Minha cabeça está latejando. Atama ga zuki-zuki shimasu. E a senhora diz para Ana. Sou. Ah, é? A senhora está preocupada com a Ana. Hoshii mono ga attara itte ne. Se tiver alguma coisa que você queira, me diga. Hoshii é um adjetivo e significa querer. Mono é coisa. Ga é uma partícula que indica sujeito. Attara é se tiver. Rimuse, você se lembra da expressão tara? Sim, usa-se tara quando se diz uma condição. Muito bem. A forma ta do verbo arimasu, ter ou haver, que é atta, é combinada com ra e se torna attara. Se tiver ou se houver, é uma expressão de condição. Itte é a forma te do verbo iimasu, dizer. Itte é a forma casual de itte kudasai, por favor, diga, mas com kudasai, por favor, omitido, não? É isso mesmo. Né. É uma partícula colocada ao final de uma sentença para fazer uma confirmação. Agora vamos para o quadro Professora Pode Explicar, em que a professora Akane Tokunaga nos fala de um tema específico de cada lição. Hoje tivemos a forma ta de um verbo que expressa ações no passado. incluindo no pretérito perfeito. Até agora também aprendemos a forma do dicionário e a forma T dos verbos. Existe um jeito fácil de aprender os padrões de conjugação de verbos em japonês? E a professora diz, os verbos do japonês são divididos em três grupos. Cada grupo tem seu próprio padrão de conjugação. Os verbos do grupo 1 são verbos que têm a vogal I na sílaba anterior a mas. Kakimasu. Escrever é um exemplo. Quando verbos desse grupo são conjugados, a sílaba antes de mas muda. Vamos colocar o verbo kakimasu. Escrever na forma do dicionário. Neste caso, substitui-se ki, a sílaba anterior a mas, por ku, dizendo-se kaku. Para colocar esse verbo na forma ta, ou seja, a forma passada que inclui o pretérito perfeito, substitui-se ki por i, dizendo-se kaita. Caso o sujeito seja eu, escrevi. Já aprendemos os padrões dessas conjugações de sílabas antes de mas com músicas na lição 12. Por favor, faça uma revisão. Os verbos do grupo 2 são os verbos que têm a vogal e na sílaba anterior a mas. Tabemasu. Comer é um exemplo. Para colocar esse verbo na forma do dicionário, substitui-se mas por ru, dizendo-se taberu. Para colocá-lo na forma ta, substitui-se mas por ta, dizendo-se tabeta. Caso o sujeito seja eu, comi. Dentre os verbos do grupo 2, existem alguns verbos que têm a vogal i na sílaba anterior a mas, como mimasu, ver ou olhar, mas esses são poucos. No grupo 3, existem dois verbos, shimasu, fazer, e kimasu, vir. Esses verbos possuem uma conjugação irregular, mas são apenas dois, portanto, memorize as suas conjugações. A forma do dicionário de shimasu, fazer, é suru, e a sua forma ta é shita. Caso o sujeito seja eu, fiz. A forma do dicionário de kimasu, vir, é kuru. Sua forma ta é kita. Caso o sujeito seja eu, vim. Também já disponibilizamos as tabelas de conjugação de padrões de verbos para a forma T e a forma nai no nosso site e no livro de textos deste programa. Não deixe de consultar. Agora vamos para o quadro Onomatopeia do Dia, em que aprendemos palavras e expressões japonesas que representam sons, ruídos e comportamentos. Hoje, vamos estudar palavras relacionadas com gripe. Zokuzoku. Essa expressão indica que alguém está com o nariz escorrendo? Não. Zokuzoku. Indica que alguém treme com febre. Também se pode usar zokuzoku quando se descreve alguém tremendo devido à tensão extrema causada por medo. De maneira oposta, essa expressão também pode ser usada para descrever alguém tremendo com excitação, alegria ou expectativas. A próxima expressão também é usada para quando alguém não se sente bem. Mukamuka. Mukamuka. Indica que alguém tem náusea e se sente enjoado. Também é usada para indicar que alguém está cada vez mais tomado por raiva. Antes do fim desta lição, vamos ver o que chamou a atenção da Ana hoje. Este é o caderninho da Ana. No Japão, quando não se tem apetite, geralmente se come papa de arroz. Dizem que maçã ralada também é bastante popular. E parece que as duas opções são leves para o estômago e de fácil digestão. Este é o fim da lição 40. A expressão de hoje foi... Atama ga zuki-zuki shimasu. Minha cabeça está latejando. Na próxima lição, a Ana vai escrever um e-mail em japonês. Até lá!